Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência, né? Todo mundo sintonizados aí nas rádios parceiras, né? Afiliadas da nossa central de produção, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, diretores, programadores, locutores, né? Todos ligados no Mundo Sertanejo. Um abraço a todo mundo, viu? Conte pros amigos, conte pros vizinhos. Diego Valadares já está no ar com o Mundo Sertanejo. Vamos em frente? João Bosco e Vinícius cantam Sorte é Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Maravilha, maravilha. Minha querida amiga Piedade pede para mandar todas as músicas do programa, dedicar todas as músicas do programa aí pro seu maridão Hamilton, né? Também pro Carlindo, para todos vocês, amigos de Bom Jardim, no Estadão de Goiás, Rádio Serra Negra FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, Piedade, a todos vocês, viu? Pelo carinho. Meu amigo Beto Machado, em Pouso Alegre, né? Todos da equipe da 90.9 FM, muito obrigado, viu? Meu amigo Luciano Santos, aí Rádio Nova Dimensão e a Seara Estadão de Goiás, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Lulu da Bahia, todos da Canabrava FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente, Israel e Rodolfo cantam Bem Apaixonado.

Muito bem, vamos em frente, já estamos de volta. Minha querida Lid Martelo em Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, barbaridade. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Marco Júnior, em Fortaleza dos Nogueiras, também ouvindo o nosso programa, Rádio Cidade FM. Valeu, James Rodrigues, todos os seus familiares, os amigos aí de Fortaleza dos Nogueiras, muito obrigado, viu? Lembrando que dia 6 de setembro estaremos em Sítio Novo com um grande show. Diego Valadares, aí com um grande show em Sítio Novo no Estadão do Maranhão, dia 6 de setembro. Setembro, sabadão, é no Espaço La Rock, toda a região aí convidado, todos vocês amigos convidados, viu, para prestigiar o nosso show aí em Sítio Novo, dia 6 de setembro. Diego Valadares canta Quero Você Pra Mim, essa música é muito pedida, né, o Brasil inteiro canta comigo, Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim, eu quero, quero, quero, quero te amar assim, eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca, eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar, eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Muito bem, cantei para vocês, quero você para mim. Para contratar o meu show é fácil, ligue no 61-8257-0991, Diego Valadares e banda, aí na sua cidade, shows para prefeituras, casas noturnas, clubes, é muito bacana, a gente canta as músicas que estão na boca do povo, né? Todo mundo canta, o sertanejo universitário, o modão, o arrocha, o forró, a gente canta de tudo. Um show bacana, um show alegre, Diego Valadares e banda na sua cidade. É, muito legal, né? 8257-0991. E também no WhatsApp, você pode interagir comigo no 61-9973-0555. No Facebook, você já sabe, é muito fácil, né? Acesse a minha página, Diego Valadares, muito bacana, né? Minha querida Marina Martins, em São João, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, ouvinte da Tribuna FM, o Fábio Vieira, Fari e Fari Oliveira, muito obrigado a todos vocês, viu? Fauri Oliveira, sempre comigo no Facebook também, a todos vocês de toda a região de São Sebastião da Vargem Alegre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tribuna FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Igor Holanda, em Porto Alegre do Norte, Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? A todos vocês de Porto

coração. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.